direção para a minha música. Visão ao longe do corpo que se move, aproximação desta beleza que comove e remove sentimentos no interior da alma e no peito do ser. Acende nova chama, foi isso que senti quando a vi pela primeira vez. Negra africana que os meus olhos desfez. Qualquer tipo de sensação, a não ser a visão que fixei em seus olhos e disse não, não pode ser. A beleza de mulher que com esta intensidade me fez desejar, tocar e mostrar novos caminhos do prazer. Dizer-lhe no ouvido a vontade do meu querer. Aproxima-se de mim, seu corpo balança, nos lábios carnudos um sorriso de criança que derrete qualquer tipo de gelo ou frio, que para calor transforma qualquer tipo de estilo. É ela que o meu corpo pede sem cessar, é ela quem dedico o meu olhar, com quem desejo ficar um dia. E quando eu perguntava, ela só me respondia. Cabelo comprido negro que nos ombros serra, leva a viajar ao interior do continente, onde o ritmo dos batuques movem tanta gente. O povo que sofre, mas acorda contente, que tem nas suas terras este tipo de diamante, que dão cabo do coração, do corpo, da mente, e trazem de volta os sentimentos de antigamente. Da sua boca são poucas as palavras, mas o mover dos lábios queima como lava, que prazer traz. Escava sentimentos escondidos no seio, relembro momentos em que a liberdade era a palavra do dia a dia, em que o povo africano ainda não sofria esta visão do paraíso. Trouxe uma luz que me leva a imaginar nossos corpos nus no momento de paixão e paz interior. A cúpula fechada reinada por amor, que na pele negra de anjo reluzia. E quando eu perguntava, ela apenas dizia: pra minha música. Negra africana.